Salvador, bom dia. Voo 961, tá sentindo a informação Foxtrot, autorização de tráfego Galeão. 961, nosso autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Via P November 857, Moussa. Controle Salvador opera 1208, transponder 5016. Tá 360 Galeão, decora pista 10, curva direita da El, Leda e Gomes, Upper November 57, Moussa. 1208 é o controle, 5016, transponder do Gol 1961, informa que transporte de órgãos. Foi direto posição Pelô, desça para 4000 com ajuste 1018. Bom dia, Gol 9996, autorizado direto posição Pelô, 4000 com 1018, a minha informação forte, já, Gol 9996. Uno, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3-3-2-5. 1251-3325, Recife, alterna 3171. direcionamento, Gol 961, posição 6. 961, se autorizar, Santo Antártico. Lá para o táxi, são 961. Autorizado a final do ILSX-2, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Missão decotada para o 9906, autorizado 2.000 pés, autorizado ILS, reportar estabilizado. Afirmativo, Gol 9916. Confiar, Gol 9916. Táxi Gol 961, PLB 165, Alterna Campinas 0339. 9961, não estou autorizando o táxi, via. Cortou a sua transmissão, foi só compreendido que é autorizado o táxi. Estou autorizando o táxi, bate 1, táxi Índia. Ponte para pista no 0, chame torre 11895, o ajuste altímetro no 0, 18, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 10018, autorizado parte, 20295, o gol no ponto cada 1091. Quatro mil pés com ajuste 1018. O Xanem é 225, bom dia, chão de identificação. Vou direto na posição Pelo, desça para 4.000 com ajuste 1018. Pelo 4.000, Xanem é 225. Salvador, Gol 961, no ponto de cidadão, no zero pronto. Gol 961, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 160 graus, 109. Alinha e decola, 961. Curso do localizador, gol 9906, na pista ali. Gol 9906, completa final, China, 2 Salvador, 158. Contra 2 Salvador, 2895, gol 9906. Salvador, gol 9906, a 2 milhas para o Índia Serra. Gol 9906, bom dia, tráfego já avistado, em livre pouso, pistão 10, vento 150 graus, 089. Dia, autorizado pouso, pista 10, gol 9906. Gol 1961, decolado aos 23, controle agora 120, decima 8, tem um bom voo. Controle 208, gol 1961, até logo, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, gol 1961. Pegou 1961, contato radar, subiu para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, gol 1961, transporte de órgão. 1961, está presente, voa em posição Dogson. Poderia repetir o nome da posição? Posição Dogson. Dogson, voo 1961. Xanai 6225, autorizado a final do ILS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado, o ajuste permanece 10018. 2 mil autorizado a ILS, né, que vai chamar a 2018. No solo aos 2,6, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 1, 1, 9, 1, 6. Salvador, bom dia, gol na 9, 1, 6, livrou na escuta. 99, no meia, bom dia, estou autorizado, Alfa Juliette, posição 08, bate 1. Alfa Juliette 08, bate 1, 9, 1. No 961, chama agora Recife na frequência 1251 e alternado 133 decimal 25. 1251, 133, 25, gol 1961, feliz demais, novamente. localizador, é a 225. 225, completa final, chame a 2, Salvador, 718-95. 295, legal. Ocean é 6225, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso 6225. Oceano é 6225 no solo aos 37, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita 219. Oi, 6225, isso é autorizado, Alfa Juliette, posição 10, parte 1. Alfa Juliette para 10, 6225.